fazei justiça em nossos corações. Perseveramos em oração com ações de gratidão. Que a tua palavra seja luz em nosso andar. Reminda o tempo com amor a semear. Ó Senhor, que a nossa voz seja sempre agradável, temperada com sal, respostas de paz em meio à escuridão. Teu mistério vamos falar com fé e ousadia. Vamos te exaltar. Epafras em oração, por nós a lutar, pelo zelo e pela firmeza, na tua vontade a brilhar. E ao que está em casa, saudações de amor, em unidade e graça, vivemos o teu clamor. Ó Senhor, que a nossa seja sempre agradável, temperada com sal, respostas de paz em meio à escuridão. Teu mistério vamos falar com fé e ousadia. Vamos te exaltar. Lembrai-vos das prisões, a graça nos sustenta. Com coragem e fervor, em ti nossa força aumenta. Atentai para o ministério que em nós Senhor plantou. Faremos com amor o que em nós começou. Ó Senhor, que a nossa voz seja sempre agradável, temperada com sal, respostas de paz em meio à escuridão.